Yeah. Rappers a queima roupa. Surgiu um boato de fato, somos pretos pesados. Sei que isso, meu irmão, não te agrada um bocado. Só que não temos intenção de te prejudicar, só te musicar com nosso estilo. Pretos somente cientes daquilo que fazemos, bumbo batendo, junto com letras, conscientes pra te alertar sobre os problemas diários que podem te prejudicar. Preto isidal e tal, vocal normal, procedimento, sentimento, transmitir a real. Pretos reais, não queremos ser os tais, os mais. Batida vida, resume sem apresentações bem sucedidas. Fodão seus bem comportados, cada um tem seu estilo. Estou certo ou errado, sistema negro, um estilo a mais no mercado. Rap nacional é o palco desse espetáculo. As mensagens vêm sendo dadas com batidas pesadas, compassadas, alterando seu modo de ver. Querer saber o que significa o beat pesado, pesado, pesado. O DJ não sei, deve saber melhor que eu sobre o que foi perguntado. Vários motivos nos levam a crer que várias portas são fechadas, e esses caras que querem nos ver no chão, irmãos, não estão com nada. Duas da madrugada, você liga o rádio e tá tocando aquela paulada. Segura onde tal, sistema negro na parada. O vício já te afetou, quero ouvir de novo aquele som que o DJ tocou. E com certeza ficará mais uma vez a dúvida, pois discriminam o nosso tipo de música. Rappers, preto, investimento e posição social, é encarado por otários como marginal. Eu te pergunto, afinal, onde está o mal? Não dizem que a palavra música é universal. Nossos irmãos vêm sofrendo a cada momento, sendo discriminados e ao mesmo tempo sabendo que o nosso som será motivo de riso. Nada mais que improviso, coisa de otário. Te provo ao contrário, como sampler desse som usado por essa e por outras, mano, nós somos pesados. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que se diz respeito à conscientização, pretitude e estilo. Estilo é como bunda, cada um tem a sua. Não queira calçar a bota que não lhe serve. Nos observe mesmo que te afete, esse é o nosso. Percebe razões, questões, desabafa. Todos somos responsáveis pelos nossos atos. Uns manos pagam pelos outros, e no sufoco calibres e calibres rolam solto. Começamos a receber críticas da sociedade. Nós negros rappers pobres somos uma ameaça à cidade, enquanto aqueles que possuem bens, aquisição de poder, dinheiro alheio, isso não é feio. Só que eles são brancos e não curtem rap. É a maldita sociedade, os ricos a plebe, os negros para eles fedem, e o nosso som os contaminam, pois dizem aquilo que eles não querem ouvir. Tentam omitir em suas entrevistas, jornal, coisa e tal, preto isidal. Fazem mal à sua saúde e posição social. Preto Dr. X te alerta, manda um recado. Segura a onda, cara, nós somos pesados. Várias pessoas estão começando a perceber. Criticar, discriminar, xingar, falar pra quê? Suas palavras são armas para nos ofender. Nos crucificar não conseguirão, você pode crer. Porque não nos preocupamos com isso. O rap para nós é costume, cultura é vício. Um vício que não prejudica a ninguém. Sim, aqueles que devem, aqueles que têm alguma coisa a ver com toda essa merda que rola solta. Pois querem que fiquemos quieto pra defecar na nossa boca. Então, pois esse é o ponto de vista deles. Prejudiquem a si mesmo, sua gente e todos seus deveres. O rap, scratch e microfone são nossas armas. Que de nós com dedo no gatilho do tiro que nunca falha. Pena suas armas serem de verdade. Suas vítimas, nós pretos não integrantes dessa sociedade. Tiramos seu sossego, damos o contraste. Eles têm nojo de nós, querem que a gente se afaste. Mas somos todos iguais perante a Deus. Só que o dinheiro, moeda corrente, compra muita gente. Então, principalmente aqueles que se dizem a lei, nossas chances que eram pequenas se tornam menores. E desse modo, meu irmão de cor, então, Só som pesado elaborado alivia nossas dores. Agora conte de 1 a 3 em uma só vez e verá o estrago que o sistema negro fez. Com nossos calibres estão prontos para disparar. Dois a munição, verdade é a palavra-chave. Sistema negro atirando para todos os lados, deixando você negro ou não conscientizado. Esse é o recado, nós somos pesados. Combatida pesada. Combatida pesada.